água volta, revolta até o osso. Furado maloqueiro que não paga de bom moço. Sei que tudo tem um preço, só que não dá a venda. A venda parasita, suicida, se renda. Olho gordo, invejoso, nem tem onde cair moço. Quer pagar uma de problema, só pra gozar com o pau do sol. Não faço plano e fulano, Beltrano e nem ciclano. Se o respeito ao ser humano ficar em segundo plano. Desvirtuando o assunto, quando chega no teu nome pra falar, é com ele mesmo pra passar uma louca. Só me maroquinha assim, quem sabe que quer de mim até nem quer. Aluga estratos convencível com uma puta irresistível. Bota sede de combustível, se sente em outro nível. Só que tá socialite, só toma quite light. E pra manter a fama, eu bonitão do magnete. No espelho, admiro o ouro no pescoço preto. Fica bonito, né? Um correntão de ouro no pescoço preto. Só que eu vim do gueto e sei o jeito da onde venho. Que vale mesmo é o respeito. Vários loucos quer ser rei. Eu sei, eu tô ligado mesmo que seja preciso virar gay. Então, criticado sou eu porque eu não toco nesse assunto. Nunca fui omisso com isso. Separatismo nunca pelo povo. Então não tenta entender os loucos. Meu de dente em olho verde, a minha é preta e eu canto com branco. E no entanto, valorizando o ser humano humanizado. Não naquele disfarçado de amigo que vem se rindo. Sempre mentindo, se iludindo, que se rindo. Eu não preciso, o inimigo tá enganado. Sempre ligado, toma cuidado. Vai, vai do lado errado e vai tomar tiro no rabo. Deu retalho pelas costas, se mostra um bosta que se abaixa muito. Deixa o amostra, sinto o cheiro de ganância, quilômetros de distância. Não tem nada que tu quer, só minha fé, esperança, meus amigos. Minha conduta nega aquele dundu. E a rima que repele os maloca, um sete e um filmou. O que arrumou, o teu prazo se esgotou. Eu tentei, até por tempo, mas tu não aproveitou. Rejeitou a própria sorte, olho de seca, pimenteiro que defeca pela boca. É blasfêmia, cobiça, inveja, maldade, blasfêmia. Inútil, maroca, cuzão que só treina. Luxúria, lamúria, calúnia, blasfêmia. Traíra, covarde, verdugo, se renda. Cobiça, inveja, maldade, blasfêmia. Inútil, maroca, cuzão que só treina. Luxúria, lamúria, calúnia, blasfêmia. Traíra, covarde, verdugo, se renda. Viçoso, invejoso, safado, mentiroso. Que escorre da tua boca é um excremento venenoso. Veneno que termina com a esperança de quem sonha. Maroca, fé da pau no sem vergonha. Travador, fiado, alienado, que só treino. Que não tem o que falar, então levanta. Se tá de leve trás, que nem vadia atrás de um macho não. Luta pra subir, mas luta pra me ver por baixo. Sempre tá perdendo tempo, tentando me atrapalhar. Sentando pra tricotar, pensando que eu vou parar. Mas eu não vou, demorou, zóio gordo é o seguinte. Mas que não vai despechar? Não, meu, tô nessa quase 15, ainda tento aprender. Mas não encontro o porquê, tu não faz por merecer. Também não quer me ver vencer. Faz vencer, vai se render, vai se fuder pra aprender. Que se não tem o que falar, tem que arrumar o que fazer. Vai ver a tua mina, teu guri, tá coroinha. Mas esquece dos catraia que é melhor, maloquinha. Olha aqui pra mim, não tenho nada que te agrada. O meu tesouro é minha família, meus amigos, meu Opala. E o dom de informar e protestar em forma de verso. Presente que eu ganhei do arquiteto do universo. Confesso sem excesso que eu detesto o retrocesso. No processo do progresso eu não acesso o insucesso. Mas também eu não preciso ter mais do que os outros tenho. Fala sete e pouco, pra nós já tá muito bem. É que eu não tenho ambição, nada disso não é verdade. Eu vou sonhar, vou construir, transformar em realidade. Buscar um ideal e traçar um plano de vida, mas sem me transformar no parasita suicida. Que se batem os bagulho e mesmo assim não se contenta. Só que não satisfaz, ele não quer que os outros tenham. Mas não, comigo não, cuzão, então presta atenção. Tu tá morrendo a prestação, vai com lepra no coração. No teu cartão não vai mansão, cartão, talão, cordão de ouro. Na terra que cê rei virou escravo do demônio. Vai pagar um preço caro porque agiu com ignorância. Vai queimar no fogo eterno, castigo da extravagância. Vai dizer do que adiantou todo ouro e diamante. Se não, cê é só a fome que matou. Eu sou semelhante. Do que valeu a pose dentro do GT3000? Se fechou o vidro na cara da criança que pediu. Sentado em 90 mil, se fazendo com trocado. O débito é com Deus, mas o acerto é com o diabo. É que a luxúria tomou conta e apodreceu teu coração. Não sabe o que é respeito, não tem consideração. O elo podre da corrente, a parte fraca que arrebenta. O que defeca pela boca é blasfêmia. Cobiça, inveja, maldade, blasfêmia.